se aí. Prescuiti mendis nada i cane di vien me veten tan cuie Yeah. Vetëm se ti, nëse më duhet. da final da Albânia para o Eurovision 2018. O Eurovision é um evento que acontece na Europa desde 1956, um evento anual, onde cada país leva seu representante e a gente está fazendo uma peneirada nos participantes dessas finais, onde esses países escolhem seus representantes. Parabólica. E agora vamos levantar voo no Parabólica Radio Show. Rumo à Armênia, Angel Heartbeat. I thought you stayed with me and loved me all the time, but you broke everything but I had in my heart. But I tried to buy a pretty heart, but the price too high, yeah. You drive me crazy, my boy. You run away from me more and more. Maybe you think I'm fool. Maybe you think you're shiny and cool. I don't need your love, I don't need you anymore. I just want to calling you and me. Para a escolha do representante do país no Eurovision 2018 em Lisboa. Parabólica. Você está ouvindo Parabólica, um programa da nova Sound Studio USA para diversas emissoras afiliadas à rede Parabólica Network. Hoje, direto do Rio de Janeiro, comigo o DJ Marcandi, falando sobre Eurovision 2018. Embarcando na Bielorrússia, Alexi Forever. It must be something that we call love. Wherever I go, I'm coming back. And time cannot knock me off my track. This resolution is final. It must be something that we call love. It's when you're craving to say your name. And my reality seems to break apart with your arrival. No. Flying You always seem something new. I will always follow. When I first saw you here, I knew that I was blind before you. Parabólica. Don't cry, don't cry, I'm right beside you. Don't say, you will not make it through. Love heals all, won't let you fall, won't let you fall, I'll make you fall. The angels of my heart will carry you, will carry you, and save your soul. Out your devils. Let's dance to the next level. Love heals all. Won't let you fall, won't let you fall. I'll make you fall. The angels of my heart will carry you, will carry you, and save your soul. conferiu Giulio Insomnia. Evgeny, é o nome é complicado, a gente tá falando de artistas da Bielorrússia, né? Holding You, Angélica Pushnova, Fighting for Love, Alan Heat, I Don't Care. E começamos o bloco da Bielorrússia com Alexiv Forever. Você está conferindo Parabólica, falando sobre Eurovision 2018 e seus países com seus representantes em suas eliminatórias, não é? Levantando voo rumo à Espanha com as seguintes figuras: Alfred, Ana Guerra, Miriam, Amaya y Aitana. El nombre de la música, Camina. 16 almas y un sueño, muchos miedos que contar. Dando pasos conseguimos que se quiera realidad. Llegamos con las maletas y una meta que alcanzar. Y una caja de canciones que no dejan de sonar. Y cuando pienses que no puedes más, grita fuerte y lucha hasta el final. Seré tus alas, tu no mires al suelo, que esto acaba de empezar. Y te espero en medio de una eterna despedida. Camina, da un paso al frente y respira. Es un regalo de la vida, nada nos puede frenar. Aquí nos conocimos, una extraña realidad en un mundo paralelo, imposible de explicar. Compartiendo nuestras letras se compuso esta canción. Dos acordes mal tocados, pero mucho corazón. Seré tus ganas, tu risa, tu fuerza me inspira. Si no sabes cómo seguir, improvisa. Que yo estoy contigo en cada estrofa de tu día. Derramaban ilusión, uniendo nuestras voces, esperando ver el sol. Casi había amanecido y la luna apareció, soñando despiertos al ritmo de una emoción. Lejos Cristian de novo, Lejos de tu piel. E também tivemos aí, começando o bloco da Espanha, nesse especial que a gente tá fazendo aí do Eurovision 2018, com Alfred, Ana Guerra, Miriam de novo, Amaya e Aitana, com a música Camina. Vamos levantar voo agora para a Polônia, Isabel Otrebos, Delirium. Parabólica. Say my name, hold me close and don't let go. Through the storm. When you told me to go, I don't know what you did, but I need you to know that I'm already stuck in delirium. But the way that you touched me, I feel like you gave me a moment to break and believe in my only delirium. To know that I'm already stuck in delirium. But the way that you touch me, I feel like you gave me a moment to break me from leaving my only delirium. Aí foi o representante da Polônia aqui no nosso especial Eurovision 2018 do Parabólica, que está levantando voo agora para a Suíça. And you owed me a thousand times. I will never ever change, you won't understand. Starting to get lost, forgetting who I am. You have always got your way, I've been walking by. Now we've crossed the border, far beyond the line. I don't wanna pretend, 'cause I'm breaking.

Soul Radio. Traveling with me. With all Rádio Serviço. Oi, meu nome é André e eu queria falar com você que tá grávida. Eu tenho 8 anos e muita saúde. Pra minha sorte, minha mãe fez os exames de AIDS e sífilis na gravidez. Ela descobriu que tinha essas doenças, fez o tratamento e não passou nada pra mim. Se você quer que o seu filho tenha saúde, exija do médico o teste para AIDS e sífilis no pré-natal. É um direito seu. Ministério da Saúde. Governo Federal. Brasil. Um país de todos. 19 horas e 17 minutos. Sem informática. Conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Você está ouvindo a programação da Rio Sul Rádio. Me down, it had only just begun, but now it's over now. Enjoying the heat of moments with your heart playing up cold. I'm between the middle, watching hastiness unfold. On my eyes, you were smiling in the spotlight, dancing with the night. When I fell off your mind, I'm tired of trying. Your teasing ain't enough. Fed up of buying your time when I don't get nothing back. And for, and for, and for, when I don't get nothing back, boy, I'm tired. Where'd you go when you stay behind? Outside only to find a double-taking, punching heart, a laughing at my smile. I get closer, you obviously prefer her. I'm tired.